você, custe o que custar, pela vida inteira, sonho com você, dona do meu lar, minha companheira, vou te prometer. Vai vir.